Light Azul 2713, táxi via Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. Clear to land runway 10, wind 160 degrees, 8 knots. Clear to land 10, land runway 1354. O 4118 está a meia dúzia de milhas nordeste da posição coral, serviço radar encerrado, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Informação do 2774? Sim, Matheus. Tá, 2774, chamará Ilhéus 120. Zona 098, desça para 2.000 pés, ajuste 10.18, está autorizado a final ILSXR para a pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. 2.028, reporte estabilizado. Com 972, chame centro Recife no 251, alternando no 33.95. Density 1354 on the ground at 230, lift to the right and call 121.9. Was on the ground 121.9, density 1354, good night. Julie 1354, taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, report before Juliet, listen in. 1354. do 6908, desça para 3.000 pés, ajuste 908 para informação, segue tráfego da Gol, 3 milhas à frente, posição de 12 horas, passando 4.000 pés para 2.000 pés, Boeing 737-800 com 1.80 de ground speed, reduza para 2.00 mais. Iniciando som para 2.00, descendo para 3.000 com 1.08, acende o tráfego à frente, o azul 6908. Autorizado com fins, nível 360, via pêndulo 21, no saída bar, transição Delepa. Decola da 1.0, curva direita, controle 1.20, destino 8, aciona 5.1.5.1 no cotejo. Com fins, nível 360, via pêndulo 21, saída Harbour, transição Elefa, decola da 1.0 com curva à direita, 1.20, decimal 8 ao controle, 5.1.5.1 para a câmera, 1.4.2.2.1, posição 9. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Tamara. Salvador, boa noite, é o gol 1.1.7.0, manutenção Campina Grande. Gente, aguarde cópia. Salvador é o 0253. Gate 1-1. Gate 1-1, Gate 1-3-5-1. Pelo 1-1-7-0, pronto para a 4? Pronto, 4-1-7-0. Autorizado Campina Grande, nível 370, via pêndulo 1-0, saída Puca, transição Zipar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-5-2, ou seja... Sobre autorizado Campina Grande, nível 370, rota comprando plano, pêndulo 1-0. Puca Zipar. Decola 1-0, curva esquerda, 1-2-0-8, 5-1-5-2, transponder. Gol 1-1-7-0, portão 8. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Trabalhão. Confirmador, 0-2-5-3. Prossiga. A coordenação foi do nosso plano para a partida 3-8. Já temos o seu plano pronto para a cópia? 0253, autorizado Brasília, nível 380, via pêndulo 1-7. Saída bar, transição Elefa, decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-5-3, coteja. 2.000 pés, ajuste 1-0-1-8, autorizado a final do procedimento ILSC, repasse certificado. Para 2.000 pés, está autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizando, azul 6908. 1-0-9-8, estabilizado. Estabilizado. Direto final do procedimento ILSC, correndo 1-8, decimal 9-5. 8-95, já, obrigado. Tá. Para a parte de autoridade, repassar a coisa pronta para acionamento. Gente, reporte, cotejamento correto. Salvador, boa noite, gol no 098, fiscal de Simbra, baixando trama. Gol no 098, ciente, livre pouso, pistão no 0, vento 1-60 graus, 5 lá. Livre pouso no 098. localizador para pista. Azul 6908. Azul 6908, complete o final do procedimento que ele assiste. Transmissão inteligível, senhorita, pode repetir? Azul 6908, completa a sinal do procedimento ILS Christian, retorno no 8, decimal 95, copiou? 1895, azul 6908. Siga o 1972. Gol 1972, acione identificação da presente, desça para 3.000 pés, voo ISAP. Canceladas as restrições da posição ISAP, o ajuste em Salvador 1018. 9 para azul 6908. Táxi via Juliette, portão número 2. Juliette, portão número 2, voo no 091. Voo 1970, pronto para posição de estacionamento. Autoridade, chamar o táxi. Autoridade, chamar o táxi. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 1.80, saída da Boss, transição Elefa, Rapaz Elefa, DCT Oplor, decola da 1.0, curva direita, controle 1.20, decimal 8, aciona 5.1.4.5, boteja. 2.2.2.2, autorizado 1.0 para a Vitória da Conquista, você está na árvore, né, depois direto Oplor, decola da 1.0, curva direita, 1.2.2.2.0.8 é o controle, 5.1.4.5, transforma 2.2.2.2. Procedimento question para pushback estacionamento. Procedimento para pushback estacionamento 2228. Quatro zero meia dois, controle. Quatro zero meia dois, acione identificação, desça o 050, chegada à Mari. Chegada 050 na Mari, controle, boa, é o Papa Romeo, Romeo da Golf, está com a Alfa. Romeo, Romeo Golf, acione identificação, reporta no ideal de descida, após o Bidude, voo em Mari para interceptar a chegada à Mari, Romeo, Romeo Golf. Já na descida, autorizando até o 150, então após o Bidude, direto Mari para a chegada Mari, Romeo, Romeo Golf. Romeo Golf, desça para nível de voo 060. 060, Romeo, Romeo Golf. Muito boa noite, Azul 6908, livro na sua escuta. Azul 6908, táxi via Alfa Kilo Pad 3. Alfa Kilo Pad 3, o 6908. Da nave 12 horas, 14 milhas, passando a nível de voo 140 para 3.000 pés, Boeing 737-700 da Gol. Mesmo home destino, você segue o tráfego como número 2, para a aproximação pistão no 0 de Salvador. Bem, obrigado, segue o tráfego, você vai entrar no Romeu, Romeu, Golfo, presente, está autorizado, vai direto e TAP. Ok, Então foi direto de SAP, Romeu Negócio. Obrigado. Paulo, boa noite, 68, posição 1, pushback, estacionamento. Sim, aeronave? Boa noite, 68. Tente aguarde para o pushback. Aguardando. Paulo, você saberia a posição do 692, 6908 no bate 3? 3 direita. Volvo 1970, pronto para o tanque, Saterna Fortaleza, 4 horas e 20, autonomia com 61 no... 1170, transmissão costando se não, confiando no PLB? 71. 71 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, espaço 95, com voo. 71 a bordo, autorizado Índia Alfa, ponto de espera 295, voo 1170, boa noite. 71, ciente. Só para confirmar, 1-3 direita, posição do 1908. 0-3 direita. 0-3 direita, obrigado. Desça para 2.000 pés, ajuste no 018, está autorizada a final do procedimento de LS6 para a pista 90 de Salvador, reposto estabilizado. 2018, X3, trabalhando estabilizado, obrigado. Bola 14221, posição 9, pushback e estacionamento. 2, desça para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.000 pés, no 018, então, de LS. Negativo, aguarda a autorização para o ILS, desça para 3.000 pés, estão canceladas as inscrições da posição fixada. Ajuste em Salvador no 018. Aqui 3, 0018, estacionada a restrição da pista, azul 4068. Boa noite, 68, coordenação da equipe de solo, faz passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Faz passagem da companhia na retaguarda, autorizado para chamar o táxi, boa noite, 9. Boa noite, gol 1970, aproximado posto para 1-0, pronto. 1-1-7-0, autorizado, além de colar pistola 0, Ventura 60, dá os 5 lanches. Sim, autorizado, além de colar 1-0, gol 1-1-7-0. Salvador, boa noite para Matapá, Sierra Quiluíntia. Sierra Quiluíntia, boa noite. Sendo identificação do São 090, autorizada a chegada a AMAN. Reduz a velocidade para 2309. 090, redução para 230 nós. Nossa intenção é pouso na auxiliar. O 5 da presente cancela toda a rotatória. Pode passar nível de voo 140 Sierra Quiluíntia para o cancelamento. Cliente, Sierra Quiluíntia. Para o táxi 4221, alterna Campinas, 4 aves de autonomia, 23 a bordo. Confirma o táxi. Campinas, 4 horas, 123 a bordo. Altimetro 123 a bordo, altimetro no 08, táxi via parte, mantém outra vez o portão 612. Parte, mantém outra vez 612, o 4221. Mil pés, ajuste no 018, está autorizado a final do procedimento ILS para pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2000 no 018, autorizado ILS X-Ray, azul 4062. Meu Romeu Golfo, desça para 3000 pés, ajuste no 018, canceladas as restrições em Itápia. 3000, valeu para a restrição em Itápia, Romeu Negócio. Controle Salvador, boa noite, gol 1170. Decolou passando 1900. 1170, contato radar na decolagem, subou 370, após 2000 pés, voo em Jamo, após Jamo e Bar. 2000, voo no Jamo, após Jamo e Bar, voo 1170, grato. Passando agora o 145 para o cancelamento Sierra Quiluíntia. Agora sim, plano de voo modificado para visual ao 0252. O presente approach rotatória, desce inicialmente para 4.500 pés. Rotatória, 4.500 pés da distância. Sierra Quiluíntia. O ajuste primeiro? Ajuste 28 em Salvador, Sierra Quiluíntia. Estabilizado, ILS 972. Seu ajuste, Sierra Quiluíntia? Muito obrigado, boa noite. Alofa 221, segue com o número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-5-9-5, com voo. Número 2, Índia Alfa, ponto de espera torre 2-8-9-5, 4-2-2-1, boa noite. Passarendo 2-2-2-8 para puxa acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Reportando para o táxi, 2-2-2-8. Torre gol 972 LS da 10. Gol 972, livre o pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 62 nós. Livre pouso na 10, 7, 5. 253, estou ciente da posição, mantém o ponto de espera. Romeu Golfo, desça para 2000 pés, ajuste no 018. Presente voo e Duna. 2000, direto Duna, Romeu agora. Seu Romeu Golfo, confirme, você segue para pouso pistão no 0 ou no 7 de Salvador? A intenção é pouso marcador, fazer a moto para a direita, para o 7. Romeu Golfo, o 7 se encontra em intenção de pista? Zero abaixo, grave 2 abaixo. Decola dando 7? Assim, grave 2 abaixo. Bora, 2309. Pessoal, 2009, Sierra Quiluíntia. 2009, Sierra Quiluíntia. Coral, decola dando 0, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5156, coteja. Autorizado, avião, zona 80, vou pegar a volta 77. Possível porque cola 17, curva direita, sai do coral, telefone 5-6-5-6-208, Bravo Quitango. Gente, 17, curva direita, o Bravo Quitango, me fala as pessoas a bordo? 04, a bordo, Bravo Quitango. Guardo o altímetro no 018 para acionamento de emissor Rio 18, esse manual 5 com voo. 18, mais 5 graus, grande autorizado, chame táxi, tá bom? Afirma. Ei, pista 90 de Salvador, reporte estabilizado, Romeu, Romeu, Gol. Tá autorizado, o procedimento vai passar estabilizado, Romeu, Romeu. O 4062 já estabilizado? Afirmativo, 4062. Vai ter final do procedimento, torre 1895. 1895, obrigado. Ah, tá bom, bom, bom pouso. At the stand 10, ready to go to clearance 2, Asuncion, by level 3-4-2. O 972, solo 55, de direita, chão 121, no decimal 9, solo. Olha o braço, 29, aqui dentro, do agora o 972. Go ahead, Montreal 1357. Please confirm clearance frequency, 121.1. Negative, clearance on this frequency. We are at the stand 10 and ready to copy IFR to Asuncion flight level 342. 8, vento 160 graus, 5 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, boa noite, 68. 28, 44 a bordo, 540, Altana Salvador. Gente, 44 a bordo, altímetro no 08. Taxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, cima 95 com voo. Índia e Alfa no ponto de espera 295 grato, boa noite, 2228. Salvo 972, grato. 972, taxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, mantém 972. Uno 170, chame em Recife no 2685, alternando no 2545. No 2685, no 2545, gol 1170, uma boa noite. Noite. Fazer aviador livre pouso, vento 160 graus, 62. Livre pouso, azul 4062. 1868, decola 58, controle 120, decima 8. 1208, gol 1868, boa noite. No ILS, mantendo 2000 pés, no Alfa Charlie 90, o tráfego do Romeu, Romeu Gomes. O tráfego segue no ILS, depois gira a base para 107. Gente, serra aqui o Índia número 2 então, né? Afirmativo. Obrigado, serra aqui o Índia. Fiz autorizado a alinhar e manter pistola zero, que apresse suas manobras na medida possível e forma alinhada e pronta. Portaria alinhada e pronta, alinha e manter a pistola 30 após 2000, direto com o Antigo 1868. Vai estabilizando o LS, Romeu, Romeu. Então, Romeu, o completa final do procedimento, chame o Torre 1895. Vai pra Torre, obrigado, boa noite. Boa noite. Come from runway 10 right turn, departure frequency 120.8, squawk 5161, read back. Quadrilha 62, solo 57, livre direita, chamo 219, chão. Direita 219, azul 4062. Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo, with Echo Lima, Echo Fox Alpha transition. La Chile 1357 is clear to Asunción, flight level 320, First Airways, Uniform Zulu 17, Foxtrot Romeo Mike, Uniform Whiskey 10, via Brian Root. Arbor departure, Elepa transition, departure runway 10, right turn, and departure frequency is 120.8, squat 5161. Feedback correct, all ready for push and start. Will do, Lan Chile 1357. Sol Azul 4062, Alante. Alante Azul 4062, táxi via Alfa, reparte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4062. 53, alinhado próprio. 53, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1, 60 graus, 5 anos. 53, autorizado a decolar. Azul 4221, autorizado Lima, mantendo zero. Ali mantendo zero, 4221. Tchau. 98, aguarde cópia. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, azul 4062. Sobre o grupo check-train, ele pôs o pistão no 7, vento 1, 60 graus, 5 9. Tá travado, ele me pôs no 7, o mesmo negócio. É, reaproando a rotatória, Serra Aquilo Índia, velocidade reduzida. Velocidade reduzida, Serra Aquilo Índia, dá presente a apoio rotatório abaixo para transferência de comunicações. Controle Gol 868, pode coordenar com o centro aprovador Alfa Romeo 363. Base Gol 868. Ação. Controle, boa noite, Força Aérea 253, decolado, saída boa. Cruzando 3 mil pés. 0253, boa noite. Contato radar na decolagem sinal 380. Está presente, está autorizado voar direto Elepa. Está presente, direto Elepa. Autorizado nível 380, 2580, 2583. Presente, autorizado São Gonçalo. Saída boca de parque, na Open do Louro 0, primeira curva de cima, controle, responde 5154, confirme o controle. 20 decimal 8. Controle 208, gol 10 no 3. Fechamento correto, chama para prospeccionamento. Seja na prova da rotatória, agora chama o torno 8, decimal 95. 295, boa noite, Serra Clínica. Sete. Golf, solo ao 03, qual pátio? Alfa. Autorizado, esquerda, aerostar, estacionar, para você livre. Corre o Serra Aquilo Índia, a 2 milhas da rotatória. Boa noite. Sente, querido, vou tirar a aproximação, agora a atualização de pouso. Pagando, certo, líder. O Vitor está mantendo a posição, estou com o tráfego final do 7, ok, aguarde na posição. Indicação autorizada via chegada Mare para o nível de voo 050. Via Mare, 050, aguarde mais uns 2 minutinhos que eu já autorizo o senhor. Maravilha. Na negativa, estou com tráfego na final de 4 milhas, 5 milhas, aqui aguarde. Azul 4221, decolão 03, controle 120, decimal 8. 1208, controle azul 421, boa. Aquilo Índia, livre pouso, pistola 7, vento 160, grau 5 mais. Livre pouso no 7, serra aquilo Índia. O 221, decolou na Arbor. Azul 4221, contato radar na decolagem subal 3620, saída Arbor Elefa. Sobe 360 na Arbor Elefa, azul 4221. Após 2000, peço autorizado para direto Elefa. Após 2000, direto Elefa, azul 421, obrigado. 1868, chame Recife, ano 2685, alternando no 2545. 6258, canceladas as inscrições à frente, desça para 3 mil pés, ajuste no 018. Vitor, está autorizado ali a manter pista 17. Passarei o 2228, autorizado ali a manter 10. Ali, manter 2228. Cheque no Índia, solo 06, compacto. Se autorizado o táxi de retorno e depois da esquerda até a Baeté, estacionar a frequência livre aqui no Índia. Bom, 1172, oficina identificação, desça para nível de voo 050 na chegada Bonte. 050, autorizado é a Mário, confirma. Pessoal, a chegada é a Mário, gol 1172. Mário, 1172, 050. Série 2583, chame centro Recife. Frequência no 288, alternando no 260. 288, 260, uma ótima noite. Realmente um bom voo. A Vitor Tango decola ao 08, no controle 120, decimal 8. 1208, grava trabalho. Descida para 2000 pés, ajuste no 018. 2000 pés, 22, 62, 58. Controle Salvador, muito boa noite. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Vitor Tango, muito boa noite. Contato radar na decolagem, suba 180. O presente está autorizado, voar direto coral. Direto coral, acessar 180. Gratidão. Salvador, o voo 1098 para o táxi, está com 42 a bordo, 3 horas de autonomia alterna, Maceió. Confirma, 4-2 a bordo? Afirmativo, só 4-2 a bordo, 3-10, alterna Maceió. Gente, altímetro 108, táxi de Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite decimal 95, com voo. Índia Alfa, no ponto de espera Torre 102, Asunción, good evening, La Chile, 1355, flight level 340 to Asunción, ready to copy weather conditions and clearance, please. Roger, clear to Asunción, flight level 320 via Upper Zulu 17, Fox Romeo Mike, flight plan route. Airborne departure, Alpha transition, takeoff from runway 10 right turn, departure frequency 120.8, Fog 5162, read back. Airborne Alpha. Subida 80, Airborne Alpha, passaredo 2228. 2228, confirme razão de subida. Vai conseguir manter 1.300 pés na perfil da saída, passaredo 2228. Ave torcendo, confirme razão de subida. Momento bastando 1.700, braço da. Do 4221, chame Recife, frequência 1288, alternando 1260. 282, alternando 260, sem precisa, do 4221, boa noite. Oi. Dois dois dois oito, autorizado direto Alefa. Direto Alefa, passaredo 2228. Mais 98, Ventura 60 graus, 5 nós. Tira de decolagem, o voo 098, pista 1 no centro. Voo 1172, canceladas as inscrições em TAP, desça para 3 mil pés. Ajuste 1018. Positivo, descendo então direto para 3.018 e portaré estabilizado, gol 1172. 1172, calma, ainda não foi ILS não, só para descer para 3.000, ILS começa 2.000 pés. Positivo, então estou já 3.000, gol 1172. 0098, decola 14, controle 120, destino 8. 08, obrigado. Boa noite, 0098. Boa noite, contato radar na decolagem, suba ao 370. Após 2 mil pés, vai direto o Jamo. Após Jamo e passa. 2 mil, leva. 098, copiou a informação? Positivo. Foi 2 mil, boa de Jamo, subindo para o 370, obrigado. Estabilizando? Estabilizado. Está adicionando o procedimento de Electric Station Turno 8, 9. Muito obrigado. Boa noite, Torre. 6258 da Oceania, final 10. 6258, ciente, livre pouso, pistão na 0, vento 1,60 graus, 12 nós. Livre e pouso, obrigado. Mono 72, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, está autorizado a sinal do procedimento de LSXT, reporte estabilizado. Voo 172. 2.022, reportagem estabilizada, 172. 4.221 no controle. Clear for a push and start, call ready for taxi. portaria 2228. Aeronave. Passaredo 2228. Tirando coordenar proa de Conquito. Enquanto o seu solo aos 20, está autorizado, táxi. Via Alfa, chame antes da Juliette, mantém a minha escuta. Antes da Juliette. Controle ao passarelo 2228. Por gentileza, possibilidade de coordenar a proa de Conquista? Aguarde, passarelo 2228. Vai aguardar 2228. Para 2228, negativo contato com o centro Recife, chame o mesmo 128, decimal 8, alterno na 260. 1288, 260, 2228, grato, boa noite. Controle, o grávida tem condição para ter confinado o 160? Mantenha o nível de voo 160, grávida está. Autorizado o 160, braço bem. Unit 1357, ready to descend. Unit 1018, taxi via main apron, India and Alpha. Please short call tower 118.905, have a good flight. Main apron. Alpha, hold short runway 12 and make a 118.95 and see the 135.97. Good night. Uno 098, chave centro Recife, 126.85, alterna na 25.45. Obrigado, obrigado. Estabilizou, gol no 172. Dom 972, chame centro de correção. Chame Torre Salvador, 98, decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, gol 1172, estabilizado. Gol 1172, ciente. Livre o pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 5 lã. Livre pouso, gol 972. Circuito, observe a passagem do Lanchilha após a esquerda, portão 8. Portão 8, obrigado. Após o lado. Ground Latina 1357, should we continue County or Rebel? Call tower 118, this is 1905. Our tower is leading in Latina 1357, on the short runway. Roger 1357 Run Chile, you are clear to line up and wait runway 10. Clear to line up and wait runway 10 and with Bravo is 70. Okay, you're clear to line up and wait, what's your request? The Bravo or Charlie? Okay, anyone, you choose it. Thank you. Clear to line up and wait, runway 10, line 1357. 1172, solos 25, vira direita, mantém a escuta via Alpha, vai Alpha Kilo, patch 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, é o gol 1, 2, 7, 2. Afirma, Alfa, Kilo, Pátio 3.